有小小柠檬灯。 Você começa sobre a via Árvore 1 Elefa. Via Árvore 1 Elefa, tá 3567. Espera, direita da Itamar, obrigado. Posição Árvore da Presente, 3567. Sobre a via, tá 3567. 3567. Passaram 2230 submetendo o voo 1180. Esse 1180 autorizado, passaram 2230. Desça para 2 metais, autorizado final do procedimento aerossexual, forma estabilizada. Dois tomador, 2231 da passarela, reservada do 3312, pronto, boa tarde. Após a rolagem do corpo, ele está da linha interface parede. Após a rolagem do 37, da boa, linha da frente, 2231 da porta. CM 327, decola 44, controle Salvador no 208. 208, né? 327, o cenário, bom dia. Controle, hoje é a 327, passa 1300. Estou chamando a 327, com certo H na decolagem, suba via, saída São Lona, transição coral para nível de voo 240. São Lona, coral 2406, 327. Número 227, chama o centro de fixo, frequência 128, decimal 35, até número 23, decimal 8. Confiado, número 27. Se o fato da decolagem ficou no zero, vento 160.89. Decolagem, número 834. Decola 46, controle Salvador 1208. 208, boa. Salvador, boa tarde, bom noite, as pastas, saída Pucca. 1884, contato radar na decolagem, suba via, saída Pucca, transição Caju, para a linha de voo 230. Pucca 230, voa 884. Chame Centro Recife, frequência 1.28.35, confirmando 1.28.8, alternando 1.35.3. 8.8.1.35.3, é 3.5.7. Do 2231, autorizada a decolagem, pista 10, vento no meio 0 graus, 8 nós. E a decolagem, pista 10, 2231. Qual é o número aprovado? Obrigado. Deixa eu observador que eu no meio do sinal 97. Avisando agora, tá? 3192, 1921, 1895 para o pé 3192. São meu informe estimativo. Para a sala, 2 horas, 4 horas. 3192, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Julio, vê se é mais importante. 92, pouso autorizado, pista 10, vento no meio 0 graus, 8 nós. Pouso, 39, velho. Atares 2231, decolos 49, controle Salvador, 9208. 9208, chama, controle Salvador, 2231, passareiro, bom trabalho. Passarelo 2231, bueno. Passarelo 2231, contato redondo da decolagem, subavia, saiu da Momo, transição VATAP, para nível de voo 180. Subavia, Momo, transição VATAP, passarelo 2231, informando o solo que cumpre a restrição interior, mantenha. Subavia, passarelo 2231. Certo. Cumpriu o gradiente inferior, 3 mil pés até 2,5 mil no Salvador. Compra o gradiente inferior via o 2231. Salvador 2230, chama o 7 Recife, frequência 1.28.8 até 1.35.3. 3192, solo ao 5. Libera direita, solo 219. Autorizado ingresso e decolagem, pistão no 7, vento 170 graus 08. Controle Salvador, Papa Romeu, Mestre Zulu, boa tarde. Romeu Mike Eco Zulu, tendo meu pé direto Manati, forma 20 milhas de Salvador. Bota lá 20 milhas de Salvador, Mike Eco Zulu. Alinhada decolar pista no 0 vento no 70 graus 8 não. Senhor, confirme o acionado 2000. Gente, não recebo nenhum código acionado 2000. Altitude que irá manter. A gente mantém a 3.510. Mantém a 3.510. Principalmente o de desmetido da aeronave. Romeu Zulu até o hotel, mantenha 3.500 pés em deslocamento para Salvador. Chamou o Mike Eco Zulu, senhor? Negativo, Mike Eco Zulu, direto para Manati, após 20 milhas fora. Após 20 milhas fora, Zulu. Azul 698, desça para 2.000 pés. Devido às restrições de altitude em TAP, projeto final do segmento da execução e forma estabilizada. Descendo para 2000, devido às restrições, autorizado ILS X-Ray, azul 6908. O Xenon 355 decolou 59, com 2 Salvador 1208. 1208, Xenon 355, uma boa. Romeu Zulu até o hotel na escuta. Teria condições de formar radial e a distância de Salvador? Três, três de Salvador, confio. Chamando a 355, contato na data da decolagem, suba via sedução, voo na transição mótica, para o nível de voo 380. Respeita para o nível 380, chamando a 355. Deus, o Neto, até na escuta. Pessoas de formar a gestão do Salvador. Salve Luiz Lua, tem até a Sony 0116, stand-by normal e identifico. Sony normal e identifico, papai Salve Luiz Lua, tem até. estão na escuta? Confirma, está mantendo 3.500 pés? Negativo, não recebo o seu modo Charlie nem o modo Alpha, mantenha 3.500 pés no seu show. Papa Romeu, Zulu, até, até. Confirma a magnética que mantém, Zulu, até, até. Mantenha até o voo na magnética 135. Salvador, cordial, boa tarde, aqui do Papa Uniforme, Lima, Charlie Hotel, para acionamento. Solicitado acionamento, chame para o táxi, Papa Uniforme, Lima, Charlie Hotel. Chamará para o táxi, Charlie Hotel. 2231, para acionamento, após evento, após passagem, 5465. Cruzado, direto na rede, acionamento 2231. Direto na rede, 2231, para acionamento. Zulu, hotel, hotel, confirma a magnética que mantém no momento. Zulu 6908, confirma estabilidade. Afirmativo, estabilidade Zulu 6908. Zulu 6908, chame turno, no momento do seu 96. Estou em 1118, Papá, Papá Uniforme, Lima, Thiago Adel. Papá, Papá, Lima, Papá. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 6918, episódio ILS X-Ray, São Paulo. Azul 6918, pouso autorizado, pista 10, vento no seu 0 graus, 8 nós. Pouso, pista 10, Azul 6918. Porto em Salvador, boa tarde, 443, Azul, ponte de terra, pronto. Azul 4423, mantém o ponte de terra. Zulu, frequência livre, da coordenação. Zulu, até a na escuta. Papa Romeu, Zulu, Atleta, na escuta. Não ingresse a CPR em Salvador. Lima, Pen, Lima, Charlotte. Ativo, não recebo o chamado Charlie, nem o Alfa, nem o primário. Até o regresso para a feira, o Zé confira, chame novamente. quarta-feira, N3, N3. Chame Centro Recife, frequência 1-18-3, se encontrando no 23-8. 223-238, alterna aqui na Netflix, confirma? Confirmo. Boa. X-0. Ingressa ali, mantém para 423-2. Autorizada a decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 9 nudos. Livre a decolagem, ou 4-4-3-3-2. Família Matiada, tela autorizada a decolagem, pista 1-7, vento no 50 graus, 9 nudos. Confirme frequência 1-2-8-3-5 e 1-2-3-8, não houve resposta? É 1-2-8-3-5. 1-2-8-3-5, 1-2-3-8. Já contei 1-2-8-3-5. Ah, desculpa, foi ontem, obrigado. Mantendo o voo 340, proa de Vupo. Informe Lima, Charlie Hotel, decola 09, controle 1208. 208, Charlie, estamos com o drop off. 4423, decola 10, controle Salvador 1208. 308, 4423. Salvador, pode abordar, está com o móvel na terra, pode colar a dona, 7571, para a zona Recife, meu pé, não se escuta. Opa, uniforme Lima, Charlie, Hotel, meu nome é Pérez, por eu achei, informe fora da barra. Fala na fora da barra, Lima, pela terra. Salvador, boa tarde, azul 4423, decolou, cruza 1300 pés. Cruza 1500. 3, contato com a dona de colagem, suba até nível 1-1-0 e até nível de voo 1-0-0, confirmando 1-0-0, saída árvore 1, transição elefa. 1-0-0, restrito na árvore 1, transição elefa, azul 4-4-3-3. O 4423 voa Elefa. Elefa, o 4423. 23114, forma o tráfego 1107 milhas, rumo ao Uisk, passando 020 para 1 centena, boa Andréa 190 da Azul. Pastor 22 na escuta. 7122. 4423, informa o tráfego, posição de 4 horas, 8 milhas afastado, matando 120, Embraer 110 da Força Aérea. 7, faço pastor 3. 1 centena, 4, faço 2, 3. Mantenha 900, 4, 4, 2, 3. 2, 3, mantém. 2, 2, 3, 1, escuta do controle. Passarei 2231, chama Centro Recife, frequência 128 desse momento, até 1353. Agora passarei 2231, chama Recife, 1322, até 1353, não conta mais. Azul 4423, submantendo o Red Bull 340. Confirma 320. Confirme 320 restrito, 4423. Afirmo, 320 restrito. Informa o tráfego da companhia, posição de 2 horas 40 milhas, rumo sudoeste, passando 2,5 para 340, com o mesmo destino. Ciente, estamos com tráfego de peso, 4423. Mantendo o Red Bull 320, 4423. Vai manter o 3-2. Informe Lima Tchala até o submantém 045. Quinhar e decolar pista 10, vento 160 graus, 8 nós. E decola pista 10, 10 na frente. Submete o letal e fome para o magnético ideal. A 097, restrição na saída, copia? Afirma. Você deve subir e manter o nível de voo 100 por 15 milhas de Salvador. Restrito 100 por 15 milhas de Salvador, gol 1097. Afirma, tio. Quase 0. 28 décimo 8 até 935 décimo 3. 328 ao 035 3, azul 40, 412. Azul 4423, chama 7 Recife, frequência 1288 até 935 3. Chama Recife 288 ao 035 3, azul 4423. Controle Salvador, boa tarde, voo no 097, passa 1500. Voo 97, contato radar na decolagem, sobre a via CDA por uma transição elétrica para nível de voo 360. Sabe via a Boro 1, elefa para o 360, Boro 097, liberada a restrição de 170. O voo 1097, suba via para sair pela CDA Boro 1 elefa para nível de voo 360, caso negativo, caso não consiga cumprir a restrição superior, mantém a inferior de 360. Ah não, a gente cumpre a edição, se é que foi restrito uma centena abaixo pelo relator, que foi só esse motivo que eu liberei, informei que estaria liberada a edição. Sim, está liberada a restrição a Boruno Elefa. Boruno Elefa, obrigado. Blue Power, 478, holding short, where's you? We are full ready. Blue 478, clear to line up Pentecostal, runway 10, the wind is limite da terminal Salvador. Matiando até mantenha o 045 com altitude máxima, informe de áudio descida. Caso contato negativo, a frequência estará livre para coordenação com os tráficos locais. Matiando até informe apenas o helicóptero do comando da plataforma Manati, mantendo no 1500 pés, sentido contrário. Para que o senhor entre em contrário, mantendo 4.500 pés, fica leve, super avançado. O controle, eu vou no 097, poderia voar para o Zop, coordenação contrário. No 097, chame se a Recife, frequência 1.28.8, até 1.35.3. 1.28.353, ligado até logo. Super avançado. 5-5, a linha autorizada a decolagem, pistão no zero, vento, 160 graus, 8 nós. A linha de decolagem, eu tenho 3, vamos ver se você fala. Azul 4206, como tráfego 11 horas, 1-4 milhas, como sudoeste, mantendo 4.500 pés, ultraleve. Roger, climb and maintain flight level 300 via Puka departure, Caju position. Ok, 300, are we restricted or are we clear to 330? 330. I was wondering if you can please coordinate to Recife to let us fly direct to Hotel Fox 018. Roger, just 1 minute. Decola os 2.6, controle Salvador, 1208. 1208, obrigado. 3.055. Boa tarde, 3.055. 3.055, contato radar na decolagem, subavia, saída São Lolo, transição ótima para nível de voo 3.0. Sobre via São Lolo, ótima para 3.0, até 3.055. Força 5945 autorizado alinhar e decolar a partir da hotel, vento 170 graus, 099. Força 5 subavia. Subavia. Matiando até duas para altitude de tráfego, frequência livre para coordenação após nível 035, a gente está altimetro 0015 em Salvador. 404206, desça via para 2000 pés, ajuste do altímetro, é 1015, autorizado final do procedimento elétrico em forma estabilizada. Autorizado manter a posição. Autorizado manter a posição. Vamos lá. A primária é 1.205, é isso? 1.205. Não. 4778. Lena 3 no 4, autorizado ali, manter a posição 0. Ali, 0. Táxi até Alta, Romeu, número 6. Estamos na Romeu para ingresso. 19083, proa de Alagoas, intercepta a chegada a bordo. Ação e identificação, desça para nível de voo 060. Comando 050. Sul 30 de Fla 8, Rafael 5945. Oi, Alagoinha, intercepta a chegada da MOF, desça para o nível de 1050, via chegada. Está decolagem, minha negativo, aguarde. Não tinha letal. O hotel está a 4 milhas de Salvador. De Salvador, confere 5945. Confere 5945, contato radar na decolagem, subavia, saída São João, na transição Coral, para nível de voo 200. Saída Salvo 1, transição Coral para 200, confere 5945. Pastor 22, 3 milhas para a posição Coral, serviço radar encerrado, chame o controle de gás frequência 920 decimal 1. 970 graus, 99. 920 decimal 1. Autorizada a manter 1.0. Aí mantém 0.0. Precisa manter 2.0.0. Precisa manter 2.0.0. Vai checar os números, deixa para 500 pés e forma dos alfaiados. Como está boa? Contato radar na decolagem, subavia, saída da Momo, transição Lenin, para nível de voo 340. 340 na Momo Lenin, vai sair no bar. É 314, subindo até nível de voo 320. Restrito 320, vai sair no bar. Azul 4306, chame turno no meio desse 990. Salvador, Força Aérea 5945. Possível. Acredito da Crevente, Boa Coral. Boa, Torre Salvador, Azul 4206, final, visual da Unidade. Azul 4206, estado, povo autorizado, estamos 0, vindo 1170 graus, 09, né? Tudo posto, 4206, 4206. Estamos vendo lá o uísque autorizado a alinhar e manter que estão no site. Após o povo, lembrando da grande conta final, autorizada a linha e manter o